Alda Brasília 380, Zulu 97 da pista 90, curva à direita, corte Lefa, a intercepta para Zulu 97, 5063 no transponder e o controle, 208, vou dar na 3561. Você tem apenas o transponder? 5063. Correto, reporte quando pronto o estacionamento posto, tem 3561. Portará, meu. Salvador, Xanã 6315. 315, boa tarde, informação em curso é a Victor, copio 360 Guarulhos. Oxi, boa tarde, copio. Rota 6315 Guarulhos, 360 o nível, a rota Pesulo 21, decolada pista 10, primeira curva à direita. Perfil da saída Arbó, Elefa. Em Elefa intercepta a rota Pesulo 21. 5060 o transponder, 5060. E o controle opera em 120.8, Oceania 6315. Fechou 360 Guarulhos, Santa Azul 21. Decola da 1-0, curva direita, subida arbórea Elefa, controle 208, aciona 5060. Correto, reporte quando pronto para acionamento, push 6315, Oceania. Obrigado. Passando Zulu, November India, o senhor está prosseguindo para Cairo Loureiro? Zulu, November India, você está mantendo com altitude? Zulu, November India, mantém condições visuais no litoral. O ajuste 10111, informa ingressando na CTR Salvador. Autonomia de 3 horas e 24 minutos, alterna Campinas. 394, táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera chama torre 108612, o altímetro 10111. Informe que seguirá o Airbus da TAM como número 2. Uno 394, bom voo. Vente via Índia, ponto de espera 186, ajuste 10111, Uno 394. Outer ground, go on 174171 on board, divert to Salvador, endurance of 2 hours, request, taxi clearance. Go 1924, follow Boeing 737. All right, if you are number 3 on the home point, contact 118-6, altimeter 1011, go 1924. QNA 1011, contact tower 118-60, runway number 2, go 1924. Está 3193 para o táxi com 138. 3193, confirme o restante dos dados, por gentileza. Confirme, 4 horas. Via Índia, no ponto de espera, chama a tua 608611 no altímetro, bom voo. Obrigado, doutor. Vai. Lima, Papatilo, dá presente direto, foi só a Buco. Ok. Está presente, vou ir direto a Buco, Lima, Papaquilo. Presente, voando a Buco, Quilo. Afirmativo, foi em virtude do... Tão 32, eu nomeei aqui, essa é a mesma saída do trip que saiu na saída Arbo, que liberou agora o eixo da 107. Está autorizado o seu decolagem no pistão 107, Ventura 50, grau 08 nós. Boa. Agora 333, se tiver detonamento no 2. Bolo 33302, o portão, aguarde por gentileza. Previsão. Torre TAP 3193, ponto espera pronto, tá 10? São 3193, a Lima tem cabeceira 10. A Lima tem 3193. Prossiga, Zulu, November India. Zulu November Angel, você está afastado 62 milhas de Salvador. Mantém com seus visuais no, na linha do litoral. Informe a 20 milhas de Salvador. Manhã chama controle 120 decimal 8. 208, controle botão. 1-2-6-8-5 obrigado. Azul 4-1-1-6, está autorizado a final de LES, desça para 2000, ajuste 1011, informe no localizador. Para 2000, ajustou, reportaremos estabilidade, 4-1-1-6. Controle, boa tarde, Alema Kilo Bravo. Tango Lima, Kilo Bravo, contato radar, subiu para 1 centena, saída Momo. Santana Momo, Lima, Kilo Bravo. Oceania 6142, informação Victor. 6142, Oceania, Victor, informação em curso, confere. Pronto para cópia 350 Recife. Siga, senhor. 6140, autorizado Recife, nível 350, a rota é a Prusk 58. Decolagem no zero, primeira curva à esquerda, prefira saída Puca, transição Caju 5070 no transponder e o controle em 120.8, 6142 da Oceania. Então ativo autorizado, Recife 350, apenas 58, decola pista no zero, curva à esquerda, Puca na caixa de saída, 5070, transponde 1208, é o controle, contexto 6142, é o gate 9. Procedimento correto, pois quando pronto, pressionamento push, 6142, deu CNA. 142, repórterá. Está 3-2 no meio, controle. Está escutando. Sustão do centro, você vai manter a presente pro por mais 40 milhas da presente. Em caso de falha de comunicações, você vai voar frutito, subindo para 370. É, mais 40 milhas, voa frutito. Positivo. Solicita nível final, o 330. Certo, o está 3-2 no meio. Mantenha a última instrução e... chame Recife agora, na frequência 12545 e alternado 12685. Solicite o nível final 330. Positivo, vai chamar, obrigado, 2545-2685. Controle Salvador, é o TAM 3193, decolando Adael, muito boa tarde. Boa tarde, TAM 3193, contato radar, foi na prova de Leda, vai para 380. Leda 380, coordena por gentileza o 300 pra gente, por favor. Sete, vou para o 300, aguarde a autorização de nível final. Guardando. Lima Kilo Bravo está livre ascensão para 1 centena, sem restrições na saída. Kilo Bravo 7, dá pra gente solicita prosseguir nível 1 ou 2.5. Você está mudando a regra de voo? Passei da presença. Lima Kilo Bravo, plano modificado 2-1, chegou para o nível 1-2-5, informe seu sinal de voo. Sinal estimado COS 1820 copiado. One I need to line up and maintain runway 10. Line up and maintain runway 10, go 1924. Decimal 394 decolado aos 22, chame controle 120 decimal 8. Chama controle 208, gol 1394. Controle Salvador, boa tarde, gol 1394. Boa tarde, gol 1394, contato radar, só para o nível 360. Frequência 1280, chame Recife na frequência 1280 e alternado 1260. A rota é o Pesilu 10. Decolado 10, primeira curva direita, perfil da saída da Euleda. Após Leda, voa posição Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta E, quando intercepta a rota Zulu 10. 5074 no transponder, o controle 120.8, Ocean Air 62 no 3. Autorizado para o Galeão, nível 360, via Zulu 10. Decola a pista 10, pela curva direita, saída da El, Leda, depois Bridge, executando a aerovia. 5074 ao transponder e 1208 ao controle, Ocean Air 62 no 3. Correto, 04 ao portão, após quando pronto. Para acionamento push, 612 no 3 do CNR. Guardando 41 16. Papa Romeu, Zulu, Fox Golf. 61 no reporte, quando pronto para o táxi. Golf está a 57 milhas de Salvador, a 1000 pés, procedente de Aracaju, linha do litoral. Sete. Temos ciência do tráfego, tem que informar para ele manter condições visuais, o ajuste 9011 e informar ingressando na PMA Salvador. Ok, grato, Zulu 9. Go 1924 Airborne, 24 contact control frequency 120.8. Eu pouso pista 104116. 3193, chame Recife agora na frequência 13325 e alterna 1251. 3325, 1251, alterna 3193, bom trabalho, boa tarde. Boa tarde, 3193. Boa. Tango Zulu November India, só tem conhecimento dos corredores visuais de Salvador? Tema 10. Zulu November India, controle? Zulu November India, na escuta. Só tem conhecimento dos corredores visuais em Salvador? Afirmativo. Bem, informe ingressando no corredor Interlagos, o Zulu November India. Desça para 1.500 pés. Gente, descerá para 1.500 pés do Lula no Benja. 9, boa. Solo Salvador, muito boa tarde. Azul 4-1 no meio, livrou seu escudo. Azul 4-1 no meio, táxi via Alfa, reportando a taxi Juliette. Boa tarde. Alfa, reportante da Juliette, 4-1 no meio. 5 e alterna 1-2-5-1. 3-3-2-5-2-5-1, gol 1-3-9-4. Para o táxi 356, está com 108, 4 horas e 30, altera a confiança. 4:30, confie, confirme o POB. 108, 108. 3561, táxi via Pátio Índia, no ponto de espera quando pronto, chama 2806, meia dúzia, o altímetro no 01, meio 11, bom voo. Meio 11, Pátio Índia, está no ponto de espera, obrigado, boa tarde. Azul 41 no meia, vai dar passagem ao Airbus da TAM que se dirige ao ponto de espera, após o tráfego Juliette 08 ao portão. Dá passagem, sai passagem, após 08, 41 no meia. 08 ao portão, azul. 88. Gol no 333, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, autorizado para o delay da... 360 para o Dileda, gol na 333. Gol 1924, contact now Recife Center, frequency 125.45, if available 126.85. 12445, 12685, gol 1924. Drone, se possível, Broad Bridge, bridge gol na 333. seu pro de leigo, aguarde coordenação, gol no 333. Guardado. Papai Romeu, Zulu, Foxtrot Golf, já recebe controle, Salvador? Controle, Zulu, Nova Bandia. Papai Romeu, Zulu, Foxtrot Golf, mantenha 1.000 pés na linha do litoral, o ajuste em Salvador 1011, informe ingressando na CTR. Você tem conhecimento dos corredores visuais? Siga Zulu November India. Já ingressou na terminal, Zulu November India. Gente, Zulu November India, desça para 1.500 pés. Tá, descida para 1.500 pés, Zulu November India. Quatro, a senhora identificação autorizada a Mari, descida 050. Adente, descendo até o 50. Haveria possibilidade de voar na rua de táxi? Autorizado, táxi. Tango Zulu, Alvedor India, controle? E voltando? 3561, né? 3561, pronto para a linha ainda com a lá? Gente, chame pronto para a linha ainda com a lá. Nossa, pronto, está 3561. 3561, autorizado a linha em decolar, pista 10, vento 170 graus, 07 nus. Gente, a linha decola, pista 10, pista 10. November India, controle. Prossiga Lima Kilo Bravo. Passou de 40 milhas, cruzando de 100%. Lima Kilo Bravo, chame Recife agora. Frequência 12545 e alterna 12685. 12545, alterna 12645, Lima Kilo Bravo. Papatango Zulu, November India, controle Salvador. Papatango Zulu November India, controle. Zulu November India, na escuta. Como nós fizemos diversas chamadas de aeronave, o senhor estava com frequência? O senhor estava com o rádio baixo aqui, já aumentei o volume. Sete Zulu November India, mantenha, chame a torre Salvador, frequência 118 decimal 6, o senhor vai efetuar o cruzamento do eixo da decolagem para ingressar no corredor Axé. Gente, chamar a torre 118 decimal 6, Zulu November India. Afirmativa, aguarde ultrapassagem do... Temos uma decolagem do Airbus 320 e o senhor vai cruzar o eixo da decolagem após a decolagem do mesmo. Gente, Zulu November India. Se quiser, realiza um 360 na proximidade do aeroporto. Afirmativa, faça um 360 da presente pela direita e chame a torre. Gente, vai realizar um 360 pela direita e chamar a torre Zulu November India. Muito bem, iniciado, seu 351. Chame Recife, frequência 13325 e eterna 1251. 3325, 251, gol 1333, obrigado. Lembra, Índia. O 4, controle. Precisa. Identifique. que chegada Mari, foi na proa de Duna, desça para 2000 pés, hoje isso no 0 no 1, está autorizado a sinal de alerta. Zulu November India está realizando um 360, já está na entrada do corredor Interlagos. Gente, já vamos lançar a rotatória. November India, autorizado para seguir para cruzamento da pista 1028. Informa o Airbus 320 da TAM, que acabou de decolar com saída árvore. Gente do tráfego vai prosseguir para o cruzamento do November India. TAM 3561, decolado 238, está no controle 120 decima 8. 38208 com controle, obrigado, boa tarde. Confirme o tráfego. É o Ocean, né? 6203. 04, o portal está livre, reportado. Livre, reportará. Novamente, desça agora para 1500 pés. Autorizado o cruzamento da 1028. Acuse atingido 1500 pés. Em geral, informará atingido 1500 pés do Novamente. Na Jochana 6315, com a informação Vita, para o posicionamento, está no 03. Gente, aguarde o número 2 no setor 6315 da Jochana. 6315, aguarda. Aguarde o cruzamento para 1028. Zulu November India, com a torre. Zulu November India, na escuta. Passou o seu Salvador, de informação Luiz Adolfo da Papai, informação Vista. Quem é a nave? Índia Delta Papá. Sete, Índia Delta Papá, identifique. Chegada a bom, fechando no ponto ideal, descida. Identificou, chegada bom, fica maior para a descida, papá. Índia Delta Papá, contato radar 56 milhas de Salvador, troque seu transponder para 0122. E o pushback, acionamento para o 6315 do Oceané. Obrigado aí, Oceané. O 6213, após o início do táxi do colega, pode iniciar? Gente, aguarde. Pro 1 mil pés, aguarde transferência para torre para cruzamento do eixo da decolagem. Matará livre o litoral de pés do Lufa Sul. Quem já está cruzando agora, não? Ciente, o cruzamento da 1028. Quero que o senhor reporte o cruzamento da 1735. 070 para 380, qual a facilidade de voar elefante, né, presente? Autorizado para o elefante. Perfeito, obrigado.